Quem sou eu? Não interessa. Como também não interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura. O final de tudo para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas será que existem a coragem e o medo? Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência. O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada e quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece e enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora, vê no terror que nada é terror. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Ah! Não aceita o terror porque o terror é você! la patronne, j'assomme le patron, et fracture la tiroir-caisse. Les bifons plein de fouilles, je vais jouir ma nuit. Elle a du plaisir, plein les poches. Parlez-moi d'argent, c'est du plaisir, plein les poches. Parlez-moi d'argent, c'est du plaisir, pas compliqué. Quelle rose, un beau costard, pour plaire aux filles, dans sa marche des verres. Elle est pour moi, sans l'heure dans la ville. Et affolée, les piétons. Parlez-moi d'argent, c'est du plaisir plein les poches. Parlez-moi d'argent, c'est du plaisir pas compliqué. Une sirène ambulance qui hurle vers l'hôpital. Une petite la gueule et la robe déchiquetée. Au revoir ta mère, bonjour un enfer. À ma prison, pour moi non plus. Thank you. That which disturbs your soul, you must not suffer. Cast it out. Out. Out. Out! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Cut! Out! Cut! Out! Out! We are mutated.